enfrentar a dor, a paixão de ser um senhor, capitão das tribos de valor. Ouvi-os unir flecha pelo ar, corta o céu em sangue. Este onça tribo vem, totem vago vem, vem a selva vem defender o santuário da floresta invadida. Mugre, chefe, desesperadamente vem, faz com tua força a demolição das caravanas de poceiros e doentes, enfermos da religião, braço índio além, braço índio a fomentar a união das tribos. Tanto tempo lentamente vai, corrompida gente, cativel tupi craô, Tremembé, Potiguá, em nome da antiga paz, dar permissão das tribos. Otuxaua vem defender a selva, falta pouco para